chorar pra quê? Se ele tá nem ligando, sabe mais que ele merece. Tenho certeza, se ele te deixar de lado, responda a firmeza. A volta vem, firmão, cê sabe bem então. Hoje ou amanhã ele vai tá na palma da sua mão. Daí vai ser a sua vez de tá nem ligando. Enquanto ele é recém tá indo, cê já foi e tá voltando. Jogo virou, cê viu, cê perdeu, né, tio? Foi pagar de crescente até que ela sumiu. Isso é bem mais, mulher, sério mesmo, se valoriza. Não deixa o malandro qualquer estragar a sua brisa. Põe sua melhor camisa e vai. Um dia ele acorda e vê o que deixou pra trás. Coitado, pô. Ele se acha malandro, mas você não é tapete pra um cara tá te pisando. Mas esquece que ele existe, já foi, já era. Quis pagar de gatão, e agora cadê a fera? Pra mim esse tigrão tá mais pra pantera. Que coitado, trocava o fim de com você pelos aliados. Uma pessoa assim só pode ser anta. Como o povo mesmo fala, essa coca é fanta. Só não entendi o que você quer com esse palhaço. Se ele não te fizer feliz, pode deixar que eu mesmo faço. Ela cansou, olhou pra trás, bateu a porta e disse já vou. A chance que ela te deu você desperdiçou. Quando ela era sua você não cuidou. Você tá passando o que ela passou. Agora que tem outro você dá valor. Você quis correr atrás mas não adiantou. Porque agora já é tarde, tio. Ela cansou, demorou pra perceber que cê perdeu a vez. Agora tem outro fazendo o que você não fez. Não adianta falar que cê sabe que tava errado. Agora já não tem volta, não vem pagar de coitado. Ela já tem quem dê valor, vê se tu entende o recado. Ela dizia te amo, cê só responde obrigado. Morre tardado, se achava o Dom Juan. Agora que negar vai te abraçar no início da manhã. E o que te resta é fica em casa chorando. Não cuidou quando cê tinha, agora já tão cuidando. Ela se foi, você viu quem era o seu chão. Ela vazou, cê caiu na rua da depressão. Então não vem falar que tá suave, dizer que tá tudo bem. Se não for capaz com ela, tiozão, vai ser com quem? Agora seu mundo imundo parou de girar. Uma garota igual a ela cê não vai encontrar. Se ainda tá pensando que saiu por cima, você nunca aprendeu como tratar uma menina. Mas pode ficar tranquilo que esses a vida ensina. Hoje ela é o único remédio pra aumentar sua autoestima. E nas esquinas que cê tinha mó fama de pegador, mas sua fama foi com ela na hora que ela vazou. Cê pediu outra chance e até implorou. Mas agora não tem jeito, tio. Ela cansou, ela cansou. Olhou pra trás, bateu a porta e disse já vou. A chance que ela te deu você desperdiçou. Quando ela era sua você não cuidou. Você tá passando o que ela passou. Agora que tem outro você dá valor. Você quis correr atrás mas não adiantou. Porque agora já é tarde, tio. Ela cansou, ela cansou. Olhou pra trás, bateu a porta e disse já vou. A chance que ela te deu você desperdiçou. Quando ela era sua você não cuidou. Você tá passando o que ela passou.